Salve, salve! Começando mais um programa Zirigmundi. Eu sou o DJ Montano, prazer estar aqui. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Começando com Oxalá, Sagarana. Banda Sagarana. E seguindo agora, já no pique com Gustavo da Lua, A Rede. Simbora, programa Zirigmundi. Rádio Aconchego. Vamos que vamos. Programa Zirigmundi, um salve salve especial para a Rádio Aconchego 88,5 FM Recife. Esse foi Bexiga 70, seguindo agora com Francisco Elombre. Programa Zirigmundi, uma conversa entre a música brasileira e o resto do mundo. Pasando. Programa Zirigmundi.

Programa Zirigmundi, dia de desfile com Rappin Hood. Vamos seguindo, Tássia Reis, meu rap jazz. Programa Zirigmundi. Meu rap jazz, meu rap jazz. Eu fico sempre na moral, mas sabe, más notícias abalam o meu astral. Eu tô legal, não tá ruim, tô forte, tô viva, tô bem longe do fim, acho, né? Sempre levando uns tocos, a vida dá um soco, a quem acha que é pouco, mas não é. Mas nem ligo pros outros, quero chegar no topo, loucura racha coco, sem bope pra mané. Sem desperdiçar energia, várias patifarias querendo me arrastar. Não dou ideia, peço as heresia. Sou de periferia, tipo ruim de se enganar. Mas deixo os bicos zoar, ninguém vai assumir, mas todos querem brilhar. Minha intuição quer cantar, tira um segundo pra ouvir, que eu não costumo falhar. Ideia zoada nem consta, nem pago pra mostrar. Direto e na fuça, e sem blá blá blá. Não flow que assusta. Meu rap jazz, sem mimimi, zum zum zum. Zé Fini, aqui é claque boom. Menos enrolação e mais ação. Mais participação e mais ação. Menos falação e mais ação. Faladores falam muito, eu não. Não tenho tempo a perder. Quero vencer por mim e lutar por você. Se depender de mim, vou merecer o respeito que aprendi que devo lutar pra ter. Isso me fez fortalecer, desenvolver. Se não fosse sagaz, tava em outro rolê. Pra você ver, pra você ver. Luz para o ser, que batalha, trabalha e não falha no seu proceder. Deus sempre vê quem é aliado e quem tá de papo furado, querendo pagar de ser. Deixa estar, deixa se crescer. O tempo é quem vai poder dizer. Não faço nada mais que respeitar meus pés. Eu vivo o meu rap jazz. Ideia zoada não consta, nem constará quem é, é. Quem não é nunca será. Conversa fiada não rola, nem rolará quem é, é. Quem não é nunca será. Quem é, é. Quem não é nunca será. Não, não, não, não, não, não, não. Nunca será. Thank you.

tiene amarrado. Nosotros somos artistas, poetas, cantantes, músicos y tenemos nuestra propia sociedad que viaja el planeta entero. De Nueva York a San Juan, a Miami, a Japón, a Europa, África, Brasil, donde sea. Porque nosotros tenemos nuestra propia conectividad. Programa Zirigmundi. Um salve para os povos migrantes e imigrantes. O mundo é de todos, todas, todes. Sem fronteiras, sem passaporte. E é isso. O planeta é de todo mundo. Vamos que vamos. Seguindo agora com... Esse foi o DJ Snatch. E aí vamos seguindo com a Orquestra Voadora. Voando diretamente do Rio de Janeiro. Eu que tive o prazer de trabalhar com essa galera, fazendo vídeo cenário, enfim, desde os primórdios, há mais de, sei lá, 10 anos, 14 anos, com a Orquestra Voadora alçando voos por vários lugares, um salve especial. Vamos com a música Ferro Velho. Não transforme o mundo num ferro velho. Simbora, programa Zirigmundi, salve, salve, Rádio Aconchego, também 88.5 FM, Recife. Thank you. Thank you.

Programa Zirigmundi, esse daí foi Cabelo de Fogo com a Orquestra Popular da Bomba do Emetério. Me lembrando aqui de Olinda, uma vez que eu estava por lá na Praça do Carmo, comecei a subir em direção ao Quatro Cantos, mas muito longe ainda, perto lá da praça, ouvindo ao fundo uns metais, tocando um frevo incrível, e aí fui subindo a rua, subindo até descer, chegando ali no Quatro Cantos. Eu não lembro agora o nome da escola, mas era tipo um grêmio muito antigo. E aí já estava ensaiando uma orquestra de frevo, isso era final do ano. Galera já ensaiando e tocando muito para o carnaval do ano seguinte. Emocionante demais, lembrança que mexe muito comigo também. Alô, Olinda, logo menos estamos por aí. Antes da Orquestra Popular da Bomba do Emetério, teve a Melinha com Frevo Mulher. E antes ainda, seu Mestre Vieira e seu conjunto, Melô do Bode. Quem comprou o Bode, me avisa. Vamos seguindo. Zirigmundi, conversa entre a música brasileira e o resto do mundo. Simbora. Thank you.

Já cansou de me dizer que seu calor é que faz meu programa Zirigmundi, salve salve Alcione, antes dela MC Tá, antes ainda Cacique 97 com Jorge de Capadócia, salve Jorge, vamos seguindo, salve Zod, DJ Zod Maranhense, grande Zod, põe o padrinho, vamos seguindo, raspa o coco. Não, antes disso, dia 4 de dezembro com Maria Bethânia. Depois a gente raspa o coco. Simbora, programa Zirigmundi. No dia 4 de dezembro, vou no mercado levar, na Baixa do Sapateiro, flores pra Santa de Lá. Barbara Santa Guerreira, quero você exaltar. É isso. Chapéu na mão, as ladainhas cantadas pelas viadas e véu. Os homens cantam mais forte, pedem proteção ao céu. Dirirê, dirirê, relampejou, oh dirirê, relampejou, dirirê, dirirê, relampejou, oh dirirê, relampejou. Logo que a santa retorne, eu vou pro samba correndo, vou na barraca dormir. Cara de bicho, não vou sair desse samba, só saio se for no lixo. Dirirê, dirirê, relampejou, oh dirirê, relampejou, dirirê, dirirê, relampejou, oh dirirê, relampejou, dirirê, dirirê, relampejou, dirirê, dirirê, relampejou, dirirê, dirirê, relampejou, oh dirirê.

pelo americano, pelo cano o mundo vai, pelo cirandeiro o mundo inteiro vai rodar. Ciranda por ti, ciranda por mim, roda na ciranda que é pro não virar pro sim. Ciranda que vai, oh, ciranda que vem, roda na ciranda que é pro mal virar pro bem. Ciranda por ti, ciranda por mim, roda na ciranda que é pro não virar pro sim. Ciranda que vai, oi, ciranda que vem, roda na ciranda que é pro mal virar pro bem. Por ti, ciranda por mim, roda na ciranda que é pro não virar pro sim. Ciranda que vai, oi, ciranda que vem, roda na ciranda que é pro mal virar pro bem. Ciranda por ti, ciranda por mim, roda na ciranda que é pro virar pro sim. Ciranda que vai, oi, ciranda que vem, roda na ciranda que é pro mal virar pro bem. Programa Zirigmundi, eu sou Montano, sejam bem-vindas e bem-vindos, chegando quase ao final do nosso set de hoje. Essa foi Ciranda do Mundo com Edu Krieger. É isso, o mundo é uma ciranda, tem que processar coletivo, não adianta. Todo mundo segura a mão de todo mundo, e é isso. Vamos embora. Antes dele foi Alessandra Leão, e ainda antes, Sebastião Tapajós e Pedro dos Santos. Vamos que vamos. Boi Bumbá, Nazaré Pereira. Zirigmundi, uma conversa entre a música brasileira e o resto do mundo. Coati e sua caixa, Netinho e seu baixo, Celinho e violão, Caica no cavaco, Chiquinho, ô mestre Julinho e seu acordeon, cozinha tá pronta, né? Agora, vamos homenagear o mestre Valdemar Henrique. Ele é o patriarca do folclore da Amazônia. Vamos nós, rapaziada boa. Eita, machixe bom! Ele não sabe que seu dia é hoje. Ele não sabe que seu dia é hoje. Ele não sabe que seu dia é hoje. Ele não sabe que seu dia é hoje. O seu forrado de viludo azul marinho veio ver devagarinho onde o boi ia dançar. Ele pediu pra não fazer muito ruído, pois santinho distraído, foi dormir sem se lembrar. E vem de longe o eco surdo do bumba sambando, a noite inteira encurralado, batucando. E vem de longe o eco surdo do bumba sambando, a noite inteira encurralado, batucando. Bumba, meu pai do campo, bumba, meu boi, bumba. Sambando a noite inteira encurralado, batucando. E vem de longe o eco surdo do bumba sambando a noite inteira encurralado, batucando. Bumba, meu pai do campo, bumba, meu boi, bumba. Bumba, meu pai do campo, bumba, meu boi, bumba. Bumba, meu boi, bumba. Bumba, meu boi, bumba. Bumba, meu boi, bumba. Bumba, meu boi, bumba. Diz que ela tava lá no céu, já vem surgindo a cor do que tá dormindo. Para o bigalo cantar. Noite inteira fagulhando para o ar. E vem de longe o eco surdo do bumba sambando.

jogo a vida, jogo a tarde, jogo a faca e a razão. Jogo o mundo, a sua sorte e a mentira, eu jogo ao chão. A roda vai rodar, eu jogo o meu amor então. E se eu puder, entro na roda e vou rodar também. Na roda e vou rodar também. Vira a roda, roda o tempo, nasce um samba em minha mão. Olha a praia, chama o vento, abre os braços e a canção. Eu sei aonde estou e sei onde é que eu quero ir. E quem quiser, entre na roda e vá rodar também. Na roda e vá rodar também. Ah, meu amor, o mundo assim não pode ser. É só tristeza e noite pra se ver. Sozinho estou no mundo em que o mal é rei. E o meu canto vem fora de lei. Ah, meu amor, vem pra perto de mim. Que nessa roda a dor vai se entregar. A minha voz é fraca, mas em meu olhar um novo mundo roda sem parar. Sem parar, sem parar a rodar. A rodar, a rodar, a rodar. E assim ganho norte, ganho a vida, ganho um samba de cordão. Tenho a noite já vencida na palma de minha mão. O samba já chegou, canta a tristeza até também. E o teu amor, samba na roda do meu coração. Na roda do meu coração, samba na roda do meu coração. Programa Zirigmundi, vamos chegando ao fim, ainda não toquei a saideira, calma, esse foi Edu Lobo, Jogo de Roda, antes dele Orquestra de Sopros da ProArte, com o mestre Gilberto Gil. Vamos finalizando aqui com o Di Melo, esse pernambucano, que lançou para o mundo também seu trabalho. E é isso, valeu, agradecendo aí demais a presença. Quem curtiu até agora o programa Zirigmundi, eu sou Montano e aqui eu apresento uma conversa entre a música brasileira e o resto do mundo. É isso, um salve aí para a rádio Aconchego 88,5 FM Recife. Vamos que vamos. O nome dessa música é Aceite Tudo, do Di Melo. Será? Valeu, até a próxima. Aí eu pensei que ia indo caminhando, mas não foi. Para um sonho diferente que se realiza e reproduz. E pensando fui seguindo no caminho estreito, cheio de toco. Esqueci de lembrar de pensar que todo penso é torto. Esqueci de lembrar de pensar que todo penso é torto. Já estou ficando embaraçado, vendo o lado todo errado. Vou acabar ficando louco, ou por outra ficando moco. Ou então vou aceitar tudo do jeito que está. Ou então vou aceitar tudo do jeito que está. Só não morro sem dinheiro, não quero ficar pra trás. No dia que eu penetrar do outro lado da vida, eu não volto mais. Aqui no Rio de Janeiro levo a vida um cruzeiro. Sou amigo nessa hora da sola do meu sapato. Estou pregado neste mundo como se fosse um carrapato. Sou a morte no buraco, não tem distrato nem substrato. Venho solo, venho colo, só não quero ganhar cruz da escravidão. Do outro lado de tudo a matemática do absurdo. Não me troco por ninguém, tenho honestidade, não sou cabeçudo. Tenho a meia, tenho a sede de melhor alegria. Cresci sem nada e sem conhecer, com muito trabalho aprendi a ler. Não conheci o meu avô, nem o que foi, nem onde andou. Só sei que a vida ou o mundo foi quem me desafiou. Só sei que a vida ou o mundo foi quem me desafiou.